Seção 91 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Versos a um coveiro. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos. Tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros. 1, 2, 3, 4, 5 esoterismos da morte. E eu vejo, em fulge dos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Ó Pitágoras da última aritmética, continua a contar, na paz ascética, dos tábidos carneiros sepulcrais, tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Fim do poema.